Super Controle. Let's rock. Olá, tudo bem? Está começando mais um Super Controle Espetacular! Aqui pela Rede Super Controle. Ale, Rede Vida. Estou aqui com o Juliano Mózena, vários convidados no Skype que já vamos apresentar, toda a nossa equipe presente. Juliano, qual é o assunto de hoje? No programa de hoje, o mundo espetacular dos jogos que ninguém gosta. Underrated. Isso. Jogos do amor, do coração. Você tem vergonha de dizer que joga pro amiguinho no parque, porque o amiguinho vai jogar lama na sua cueca. Vamos falar nesse Super Controle Podcast, eu, Fuca e mais o restante, sobre os jogos Underrated 2. Guilty Pleasure. Explosões. Então tá, eu sou o Julie e todo mundo acha que eu tenho a maior quantidade de jogos Underrated Guilty Pleasure da vida, mas eu tenho menos do que vocês. Eu sou o Fuca e eu sou mainstream, né? Eu tenho pouquíssimos jogos, assim, mas os que eu gosto, eu amo de paixão. Amor, né? S2. E temos, Julie, pela primeira vez, olha só, temos toda a nossa bancada feminina junto. Ó, oh, sim, meu Deus. Temos Liz, temos Gegé, olá, meninas. E temos Matheus Lima. Ah, é, tem o Limão. Fazer apresentar as meninas antes. Por favor, meninas. Olá, meninas. Oi, gente, eu sou a Liz, e quando eu era criança eu gostava de um monte de merda, e hoje eu tenho que viver com isso. Ah, Liz tem vergonha. Tem que viver com a minha vergonha. Veremos, veremos. Hoje serão abertas as portas da vergonha. As feridas, né? Pois é. Amantes de jogos Guilty Pleasure, onde vivem, como vivem, né? O que comem. Nova espécie. Então, olá, gente, eu sou a Gegé. Eu já joguei tantos jogos Guilty Pleasure, inclusive jogos de dança bem desconhecidos, que já não tenho mais vergonha de nada. Como diz um amigo meu, hoje eu sou sem vergonha. Opa. Oh, yes. Gegé é a morena do rebolado, né? Com certeza. Só. E temos nosso amigo, o nosso jovem rapaz, né? Lá de Minas. Ele que brilha quando está no sol. Ele brilha no sol, né? Limãozinho Eduardo Cullen. Olá, Matheus. Olá, pessoas. É, meu maior guilty pleasure é gostar mais de Digimon do que de Pokémon e mais de Age of Mythology do que de Age of Empires. Ah, meu Deus. Tô desligando a internet. Não, não, não. É uma boa discussão porque... Opa. Tô desligando a internet agora. Opa. Eu vou ligar pro Moss desligar a internet. É, para os Elders of Internet. Já adianto para Matheus Lima que a questão do Digimon não é o meu caso, mas ele não está sozinho nesse mundo. Vamos começar a choradeira, a nostalgia e a abertura de feridas após os comerciais, não, os e-mails. Após os e-mails. Chegamos então a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle, esse podcast que eu não participei, mas estou aqui lendo e-mails, esse podcast tá engraçado pra caralho, que é isso, gente? Tá mesmo. Eu tô aqui com o Diego e o Fuca. E aí, gente, tudo bem? Olha, eu quero falar só uma declaração, que a minha participação em casts é inversamente proporcional ao quanto eu trabalho nesse site. Então eu nunca consigo gravar, mas... Porra, é patrão. Mas enfim, né? Patrão faz tudo, porra, faz tudo mesmo, cara. Temos alguns recados aqui, então. O primeiro recado é aquele que vocês já sabem, que é o da Gegé, a Rádio Blast aí bombando no conteúdo, que é o programa Super Controle FM das 9 às 10 na quarta-feira e no domingo à noite. Ou seja, bomba, hein? Bomba isso aí. De 1 às 22. Então, tem, ela fala sobre videogames, algumas news e sempre, né, pedido do pessoal aí que gosta de videogame, sobre as músicas e tem, esses dias teve um especial de Resident Evil, foi bem bacana, então... Acessem lá, tem o player aí do lado, então quarta-feira e domingo a gente tá avisando sempre pelo Twitter. Inclusive, né, o Twitter é @supercontrole, pra quem ainda não segue, a gente tá Sim. com mil e alguma coisa. Existe isso, Matheus? Alguém que ainda não segue o Supercontrole no Twitter? Ó, pela quantidade de downloads, existe muita gente que não segue, então vão se mexer, né? Cara. Como assim? Não, não pode ser uma coisa. E o pessoal que pergunta, e sobre o Facebook... Ela pergunta assim, ah, mas eu não sei qual é o link. Cara, ó, bem simples. Entra lá, bem devagarzinho no site. Do lado direito, tem uma caixinha com um botão like. É só clicar ali. Não é, tem dor, não tem nada. Apertou e foi, só acabou. Só curtir, né? Não tem é mistério. Só curtir, tá? Só curtir. Não tem mistério. Daí tu vai entrar no teu Facebook, sempre vai ter uma atualização lá, um compartilhamento, Exatamente. Alguma coisa. E a gente tá pensando em fazer alguma side quest, não agora, né? Vamos ver aí com os 3 anos do site. Mês que vem, aí vamos pensar em alguma coisa. Mas opa, até lá, então, você acessa aí o Facebook, dá um like aí no lado do site. E sim, eu sei que todo mundo isso tá aí, lá. Isso aí, ó. O Felix Dahl recomenda. O Felix Dahl recomenda. What? Que isso? Que isso? Que isso? Vocês me colocaram aqui, não tem nada a ver com isso que o Diego tá fazendo aqui. Caramba, o Diego sumou nada, meu. Caraca, vai ser um... O cara fazendo lobby... Muito olha só, que colocou offline no site deles aí pra fazer lobby, aí olha ali. Ei, Diego, que porra é essa? Tem que ir a casa, vim pra cá. Cara, eu fiquei assustado agora. Meu Deus, meu Deus. Não edita isso. Não, deixa o Diego vai pro ar. Não, porque eu adicionar o Diego aqui, o Domingues, e acho que eles estão juntos sem querer, eu cancelei, né, porra. Caraca, todo Diego é igual, né, tu comprou um lote de Diegos, puxou 2 Diegos uma vez só, caraca, que... Não, vou nem ter uma. Agora tu vai ficar aí, não quero nem saber. Não, mas não sai nem. Não, fica aí. E já, o que houve com o Phoenix Down? Ó, vai entrar quinta-feira esse podcast, o Phoenix Down volta até quinta-feira, Diego? Já tá de volta, pode acessar. Que isso? Ó, sim, voltou agora, vamos ver então. Não, aqui pra mim tá como respawn. Tá quinta-feira. Tá bom. Fomos enganados pelo truque do tempo. Então, ó, pra quem não visitou a gente ainda, nós agora estamos no Portal Terra, olha só. Olha só, mas é demais. Casa nova. Oi, hein? Pô, muito legal, hein? Estou surpreso, estou com inveja agora, pelo amor de Deus. Obrigado, galera. O cara invadiu aí a nossa gravação. É. eu não invadi, eu fui colocado aqui dentro. Tá bom. Estamos desconcertados, bom, então. Os recados foram dados. Então, pô, Diego do Phoenix Down, leia aí o e-mail que tá aí no. Diego do Phoenix Down. Caraca, ainda foi me botar pra trabalhar. Vamos lá, então. Nossa, não, mas claro, pô, claro, né? Pô, tá aí agora pra fazer o serviço. Entendo, vamos lá. Então, o e-mail que a gente tem aqui é do André Garcia e ele fala: olá, chapas, aqui é o Fear Clown novamente. Antes de parabenizar, gostaria de agradecer vocês por voltar a fazer um cast no estilo Dreamcast. Confesso que lágrimas caíram dos meus olhos quando vi o tema desse cast. Streets of Rage é um dos jogos mais importantes da minha infância e garanto que vai mexer com a nostalgia de muitos chapas. Eu compartilho da mesma opinião do Lanzonetti, S.O.R., Streets of Rage, né? É melhor que Final Fight, minha opinião. Acho que Final Fight 3 não é um jogo fluido. Inclusive, quando você escolheu o Player 2, que era controlado pelo computador, o jogo ficava praticamente impossível de se jogar devido aos slowdowns, que normalmente já eram chatos. Você concorda? Todo mundo. Não lembro, confesso que não lembro. Porque como eu era uma pessoa solitária, eu só jogava sozinho, single player, esse jogo. Eu também. Comparando fluidez na jogabilidade, desde sempre Streets of Rage dava banho em Final Fight, sem citar os gráficos e, claro, na música, que provavelmente foi o melhor do que o Mega Drive conseguiu em toda a sua história. Espero que vocês larguem um pouco esses jogos novos e voltem de vez em quando com esses temas nostálgicos. Parabéns pelo excelente trabalho e um grande abraço a todos. Assinado André, a.k.a. Fear Clown. Ele lê tudo mesmo, né, cara? Pô, olha só, muito bem. É, pra que editar, né? Depois. Então, legal, cara. Temos nostalgia. Esse tema aí deu briga aí nos comentários, né? Pelo amor de Deus. A gente fez. Deu briga. O Sensei vs Dragon Ball, daí o Phoenix Down imitou a gente fazendo Mortal vs Street, né? Lembra essa putaria aí que rolou? Lembro. Lembro muito bem disso. Não copia nada nesse mundo. Tudo copia, poxa, tudo. Não, nada se cria. As ideias estão no ar, né, cara? Estão no ar, cara. E a gente acha que vai fazer. Vamos ver, né? A gente vai fazer mais versus. Tem que fazer um Super Controle versus Phoenix Down. Agora no Tech. Ah, eu ia falar isso agora. Agora. Tecnicamente, o Phoenix Down deveria estar no Gaia, não no Terra. Porra, quente. E o que houve nos comentários aí, Fuca, Diego? O que aconteceu lá, cara? Fechou pau aqui mesmo. Nós temos o nosso chapa Dudu e o nosso chapa Seixão. Como é que é o nome do rapaz aqui? Seixão Kaura. Que fecharam o pau aí discutindo o Final Fight versus Streets of Rage. E foi um versus dos comentários aqui, né? E o nosso Chapa também, que escreveu o Wall of Tests, o cara foi a Wikipédia dos comentários, né? Que foi o Grandmaster meio, né? Ele realmente foi o Grandmaster dos comentários, porque ele esclareceu muitas coisas da história do Final Fight. Desde a época do Download, eu lembro que ele dava seus pitacos gigantescos, ele tá por aí, tá circulando aí uma entidade de informação e baixou o seu controle. Ah, ele já é a Wikipédia portátil dos podcasts brasileiros, já. Né? Ele sempre contribui aí com o pessoal, né? Ah, eu lembro do C7 Kid, esse cara aí sumiu, né? Esse aí, eu lembro que comentava. Esse cara era um monstro. Esse era bizarro. Esse cara era um monstro. Aí temos a nossa galera de sempre, né, Six? Nós temos o JC Amor, que está sempre presente. O nosso nossa, Thor, o Rodrigo Cimero, né? É, o pessoal que está sempre comentando lá, então. Muito obrigado aí pelos 180 comentários. Porra, foi demais, cara. Foi demais. E é isso aí. 180 comentários, todo mundo debatendo. Foi intencional, a gente queria que vocês brigassem mesmo, né? Ninguém quer que todo mundo fique na paz aqui, porque isso gera visita, não, gera não. Comentário. Tem que discutir, tem que discutir. É, todo mundo é crescidinho, todo mundo vai ter que ir lá defender o seu ponto, é só não usar muita baixaria, mas o pessoal tá indo com argumentos fortes, duros, mas nada também. Fortes, os caras chamam o outro lá, é foda, né, cara? Pô, no nosso mas... Flame War teve um cara que comentou simplesmente pênis, assim. Caraca, aí vale. Fala. Um público, eu vou te contar. Que argumento. Mas é isso, né, Matheus? Tem mais uma. Os principais já foram passados no começo. Meio lido, recados bombando. Eu quero falar uma coisa. Rodrigo Parpaioli mandou mais um e-mail aí, que a gente não vai ler porque tá gigante, mas muito obrigado pelo seu e-mail. O Cristiano Gliari também mandou um e-mail aí, valeu, gente, porque tá gigante, então muito obrigado. A gente não explicou, a gente lê todos eles, cara, não podemos ler todos ao vivo, né? Mesmo com o Diego do Phoenix Down aí, né? Mas não podemos, cara, infelizmente que o tempo não, é... Não, amigo, não, coloca a culpa em mim aí, vai. A culpa é dele porque a gente não lê. Pô, cara, faz todo sentido. Vem aí atrapalhar tudo, cara, é foda, é foda. Claro, sério. Da nossa cara aí, é fudido. A culpa é do Skype, a culpa é da Microsoft. Ah, verdade. Que isso, mas então... eu queria mandar um abraço especial a um rapaz que sempre comenta nos elogiando muito, até demais, a gente não precisa de tanto, que é o Chapa Zenon Barriga, que ele disse que o Batoré é prefeito da cidade dele. Então, por favor, senhor Zenon Barriga, entrevista com o senhor Batoré, por favor. Pois é, porque o Gucci falou que a campanha do Batoré lá com o Streets of Rage era de Maringá, mano. Não, Guti manja nada, Guti manja nada. Nem comenta mais, o que ele quer falar aí? Nem comenta mais. Ele tá namorando, né? Casou, cagou, é isso aí, né? Ai, ai, ai. É isso aí. Ai, ai. Então é isso aí, gente. É isso, vamos terminar essa leitura porque tá ficando bizarro. Batoré, ter vista, qual é o. Terra, né? A gente não tá no Terra, mas tudo bem, né? Vamos terminar. Ah, é. Vamos lá, né? Vamos lá. Na verdade, a gente indicou o Terra pro Phoenix Down porque falou assim: não, a gente não quer porque o Terra é bem sem graça. Vamos esperar o Wall chamar a gente. Vamos esperar aí a gente a segunda... da IGN contratar a gente, né? Que Terra? Não. Vamos ser site parceiros da IGN. E olha só, o Phoenix Down pode ter o Gaia aí, o Terra, só que nós temos meninas que elas estão no podcast. Venham, meninas, nos possuam. Aí, ó. É uma boa equivalência. Contra isso, não tem como combater. É verdade. A edição resolve tudo. Então, fica aqui nos e-mails, né, da despedida. Diego está convidado para um super controle aí inteiro, né, pelo amor de Deus. Tá pode chamar. Com certeza. Pode chamar. É, vamos, se tu não invadir, a gente chama, então, beleza? Beleza. Então tá, gente, valeu e até a semana que vem. Até mais. Valeu pessoal. Um abração. Valeu. Voltamos com o Vega! O Vega pulou. É, tirou a máscara. Tirou a máscara e pulou. E lambeu a garra. Que volta mais retardada. Mas ele só lambe a garra no desenho quando ele fura o pé de Ken Masters. Tá. Veja só. Futuro nossa, marido de Elisa. Nossa, vocês desenterram umas coisas que só por Deus. Só Deus. No Super Controle. Só aqui, né? Na rede Super Control. É, com certeza. Então, gurizada, nós vamos começar a falar dos nossos jogos Underrated 2, 2 pontos, Guilty Pleasure. Como assim Guilty Pleasure? Você, né? Que ainda não aprendeu você? Inglês com videogame, né? Você. Você, isso, você mesmo. Você. Tu aí com os fones, eu tô te vendo, cara. Não adianta. Não adianta tu ficar olhando pros lados, eu sei que tu tá aí. Você sabe que eu vejo. Você. Eu sou tipo o G-Man. É. LOL. Vocês que estão no trem ouvindo através do feed que funciona agora, vejam. Oh, yes. Vocês olham para o lado e vocês veem uma pessoa de terno com uma pastinha na mão olhando fixamente para você. E sim, é ele. Um leve sorriso. Um leve sorriso. E não esqueçam que feed quer dizer alimento. É. Então estamos entrando em suas mentes. Pois bem, então... O que é Guilty Pleasure Fuca? Augusto, tu que é um cara que fala mandarim em várias línguas. Bom, é aquilo, né, assim, tipo, que tu morre de vergonha, mas tu tem um prazer imenso. Que assim, tu fecha as janelas... Mosquinhas. Tu fecha as janelas da casa, todas assim, cuida isso. O som, deixa o som baixinho, usa com fone. Todo mundo acha que vai ser pornografia, aí tu vai lá e joga Kirby. E tu vai jogar aquilo, Kirby, tipo. Sabe? É. Aquela coisa assim que tu espera... Aí o amigo chega e tu esconde, assim, desliga na hora. Tu espera até a tua mãe e o teu pai não estarem em casa. Pra jogar aquele jogo. Isso aí. É bem aquela coisa que alguém fala que não gosta e você dá risada e fala, é só, também não gosto, né? Fica meio sem graça. É, tu é também e não aí, gosto. Aí sobe um balãozinho assim com a pessoa chorando. É tipo, bah, tri ruim mesmo, né? Bah, só, aí vira pro lado e chora. Ruim. É. Então tá, eu acho que como tudo na vida, as meninas têm que ir antes, né, Júlia? Com certeza, né? Primeiro, as damas. Então, tirem no jogo quem pô ali, qual das meninas vai começar antes? É, eu quero perguntar pra Gigé se ela jogou isso na época. É um jogo de Super Nintendo da Barbie, que é muito... Jesus! Não, não joguei. Ah, olha aí, esse aí. Foi o meu primeiro Guilty Pleasure de criança, porque foi assim, eu jogava isso quando eu era bem pequena, logo que eu ganhei meu Super Nintendo, eu era bem pequena mesmo, assim, tipo uns 5, 6 anos de idade. Credo, velho, fui jogar de novo mais tarde e, meu Deus, que jogo ruim, cara. É, o pior é que eu nem lembro direito o nome, mas é um jogo da Barbie em que tinha várias fases. Uma era, tipo, tu de patins na rua, outra era você de carro, aí outra era caminhando e, tipo... Era muito merda o jogo. É sério, era muito ruim. Mas eu jogava que nem uma louca aquilo, cara. Não sei se vai ter alguma menina que escutou o Super Controle que vai lembrar desse jogo. Mas tem uma amiga minha que, tipo, esses dias lembrou isso pra mim e eu me senti muito mal por dentro. Tipo, caralho, eu jogava isso o dia inteiro. Porra, jogo da Barbie, meu. Olha, eu esperava ouvir coisas, mas isso não, hein? Mas eu achei massa, porque olha só, ela andava de patins, a pé, ela ia no shopping, ela ia na cafeteria. Não, e era legal que tinha uns minigames, assim, que mostrava uma capa de revista, aí depois trocava e tu tinha que replicar o brinco, a maquiagem e o cabelo pra ficar igual, tá ligado? A capa nossa, que tu viu antes. Nossa, velho. Olha, me interessei. Nossa, eu tô, é, tipo, não é por nada não, né? Não é tendo preconceito não, mas eu fiquei com vergonha aqui sem ter jogado, sabe? Pois é, mas por isso que eu falo, por isso que eu falei que eu jogava umas coisas de criança que eu gostava quando eu era criança, que eu morro de vergonha de ter gostado um dia. Ah, Jesus. É isso aí, né? Mas o importante é que eu não gosto mais, não jogo mais, tá? Eu nunca joguei. Ah, eu não gosto mais, e ela tá com a fitinha do lado. Sim, ela inclusive fez todo o... Ah, que eu tenho ainda guardado o cartão. Viu? Ah! Olha só. Isso, Liz, na verdade, isso é uma coisa muito importante, que esse cartucho é o que liga a tua infância, né? O dia que tu perder ele, tu vai virar uma adulta completa. Não, mas, assim, ó, não tem a ver com o tema, mas na verdade o cartucho que eu, se eu perder, eu vou morrer e vou virar uma adulta amarga, é o do Rei Leão, tá? Porra, é muito sim, bom. Muito bom. Mas essas fitas pra Liz é como aquele esquema do Inception. Isso saca? Aí. É um esquema que liga ele à realidade. Bom, mas enfim. Isso aí. Tá. E tu, Gegé? Ah, não, desculpa, eu cortei alguém. Não, eu ia perguntar. Aí eu ia perguntar pra Gegé se ela tem algum desse nível, assim, desse nível tão baixo de humanidade. Tá. Eu tenho um aqui só de a Gegé falar que o Julie vai se mijar de irritar, mas vou continuar aí, Gegé. Vamos esperar. Olha, nesse nível assim, não, porque eu joguei muita coisa assim, ruim quando era criança, mas nada desse tipo assim, muito menininha. Eu sempre fui mais menininho mesmo, sempre preferi os jogos de aventura e ação. Mas bah, tem um que... Ah, chinelou, hein, Liz? Eu não ia deixar assim. Mas quem disse que não tinha aventura e ação com a Barbie? Olha ali. Oxi. Não, mas, gente, eu jogava um monte de jogo de aventura e ação, é tipo, entre a fitinha do Prince of Persia e a do Rei Leão, tinha essa da Barbie, ué. Claro, meu. Tava lá. Ah, sim. Não existe tanta sidequest como a Barbie no shopping, porque tem um milhão de lugares pra te fazer missão e comprar coisa, saca? Não podia concordar mais. Por ali, meu. Mas isso não quer dizer nada. Eu, por exemplo, tenho na minha lista que é bem infantil, que acho que 90% da população que eu conheço que já jogou odeia, mas que é bem fofinho e bem pra meninas mesmo, que é Yoshi's Island. Ah, esse jogo não é bom, não é vergonha. Não, que é de menina. Vergonha quem não jogou, é isso aí. Isso, é verdade. Gente, como assim? Tipo, meu tio, eu tenho um monte de amigo que odiou esse jogo. Não. Aí... Eu adorei, sabe? Principalmente porque é com Yoshi. Eu amo Yoshi. Eu gosto do Yoshi mais do que eu gosto do Mario. Mas eu chegava... Não, aí eu chegava na escola, aí as meninas lá na época que saíam, né? Não sei o que, é maior lixo isso aí, eu prefiro aquele. Como é que era o primeiro? O nome do primeiro? My World, é. Caraca, o nome do primeiro jogo do Yoshi, gente, que ele tá com o Baby Mario, esqueci o nome. Ué, mas não é esse Yoshi Island? É esse? Não, é o Yoshi Island. É o Yoshi Island. Este Yoshi's Island é o do Nintendo 64, que é o mundo dos não, Yoshi. Não, esse é o Yoshi's Story. Ah, isso. Yoshi's Story. Então, tá. Sim. Isso Yoshi aí. Story. Ah. Aí é um pouquinho mais, mas mesmo assim, ó, é. Yoshi's Story é muito bom, só é gay pra então, caralho, mas é muito bom. Exato, aí eu chegava na escola, na época que saiu e tal, e base, viu, não sei o que, esse Yoshi's Story é mó lixo, eu prefiro Yoshi's Island, não sei o que, mimimi, bobó. Aí eu ficava que nem a Alice falou, é, mó lixo, mas chegava em casa e jogava na hora, assim. Não, ó, o Yoshi's Story tem uma história... Veja só, porque meu amigo tinha um Nintendo 64. Sim, tá, e não certo. Tinha nenhum cartucho. É a história do Yoshi, né? E aí ele foi e comprou o Yoshi Story. Jogamos a Queen da realidade, de tanto jogar aquilo lá. Mas assim, é um jogo... Eu acho um jogo ótimo, só ele é muito mais bobinho do que o primeiro, assim. Porque o primeiro é um jogo foda ao extremo, eu não sei. Eu curto. Gente, pra vocês terem uma ideia... do quanto eu gostava desse jogo e, tipo, tinha que mentir que não gostava porque, né, meus amigos todos odiavam na época da escola. Eu decorei aquela musiquinha da abertura que nem os Yoshis fazem mesmo. Peppa, Peppa! Exato! Eu tenho toda a trilha aqui no iTunes. Meu Deus. Eu achava legal aqueles elefantes no meio do caminho com a placa. Aí tu batia no chão e eles... eles te davam licença. Esse já é meu pedido pro programa daqui a pouco, hein? A música do Yoshi's Story, por favor. É verdade. Pronto, essa música vai ficar na minha cabeça 3 dias. Vou pôr de toque no celular. Pronto. Esse é meu primeiro Guilty Pleasure, né? Olha ali. Mas eu curto. E ainda tem o Yoshi preto e o branco. Tem o Black Yoshi, é. Antes de Pokémon Black and White. É, já tinha os Yoshis. E era um secreto. Tem todos os Yoshis, era muito fofinho. Mas todo mundo sabe que o Yoshi é um Pokémon, né? É isso aí. Ô, meu, esse jogo, ele tá na linha de tão gay que chega a ser macho. Porque, lembra, Gegé, quando tu pegava todas as frutas, assim, meu Deus, era uma alegria, assim. É, explodia tudo e juntava todas as frutas, formava um coração, aí todo mundo cantava, assim. Saiam fogos, eu lembro. Tipo, era o Glee do videogame, velho. É. Sim, meu Deus. Aí quando tu pegava a florzinha poderosa, assim, a florzinha ficava piscando, tipo o sol do Teletubbies, assim. Aí tu era, tava muito doido. Sim, o Yoshi's Story é o Twilight de Vampiros do Mago. Tipo, baixarei no Virtual Console hoje à noite. É isso aí. Olha aí, ó. E tu, Limão? Vai, Limão. Vai que é tua. Cara, a minha maior vergonha... Eu gosto muito de futebol, né, cara? Eu sou meio esquisito, eu gosto de futebol e videogame. Eu também. No Super Nintendo tinha o joguinho dos Super Campeões, cara. Aquele desenho de futebol que passou na manchete. Meu Deus, Capitão Tsubasa. É, cara. Tipo, Capitão Tsubasa 4. Eu praticamente zerei esse jogo, velho. Sempre joga. Era meio RPG, né, Lima? É, ele é meio RPG. Tipo, você tem que dar comando, assim, de passe, comando de drible pro carinha enquanto você tá enfrentando. O gol, né? Você vai chutar pro gol, você tem, tipo, uma magia que você solta um chute do tigre, chute da águia, não sei o quê. Claro, claro. Cara, não conheço ninguém até hoje que jogou aquilo lá e se divertiu, assim, que nem eu, cara. Pô, só eu gostei. Chute do tigre do Kojiro Ryuga, meu. Ah, isso. Ali, ó. Que treinava chutando bola de aço na árvore, cara. Era o treino do cara. É, e no anime também ele treinava o chute pra que passasse as ondas do mar, que a bola atravessasse, sabe? Veja. Pra ficar forte. Sempre a água presente. Shiryu. É, Shiryu, né? É, isso aí. Ai, cara. Não, era muito bom aquele... Tinha um jogo muito parecido com esse, que era do Yu Yu Hakusho. Você também tinha que fazer os comandos, assim. Era um jogo de luta, mas em vez de você, tipo, dar comando de soco e tal, você escolhia como se fosse um RPG, assim. Só que eu só vi ele em japonês, nunca vi tradução, então eu não entendia muito bem como fazer os comandos. É o mesmo nível que aquele King of Fighters Kyo. Ah, é. É. Esquema, assim. Bah, isso aí é muito... Muito Everton. Não, não é nem Everton, isso é muito underground, saca? É Japão é underground. Muito underground. Esse jogo, Limão, o Six é trifã, cara. O Six é muito fã de Capitão Tsubasa. E ele provavelmente jogou isso aí exaustão, com certeza, cara. Porque eu lembro que ele me falava seguido de um jogo do Capitão Tsubasa. Eu não sei se é especificamente o 4, mas eu joguei também esse jogo, eu sei que jogo que é. E o Six também gostava, que eu também não sei se é o 4. Mas enfim, nem é tão humilhante assim, Lima. Vocês não acham, cara? Ah, então... Eu não acho, meu. Ah, meu, depois do meu joguinho da Barbie, nada foi humilhante, na moral. Eu acho que a lista tá ganhando, por enquanto. Porque, pô, jogo da... Meu foi pouco, tipo... Eu tenho um aqui que vai entrar no ranking ainda do Dalício, mas não é tanto. Tá na assim. Disputa. Não, é mais ou menos, mas esse o grande lance é que eu não parei de jogar. Na verdade, eu parei porque eu acabei de fazer tudo faz uns 2-3 meses. E eu joguei a exaustão. E esse não é da Barbie, mas é gay do início ao fim. Assim. E é do nível Yoshi Story. Na verdade, é um pouquinho pior. É do Kirby. Não. É Super Princess Peach. Do Eu posso que a reação de todo mundo quando o Júlio fala isso, é isso mesmo que o Limão falou. Nossa, mano. Pra vocês que não sabem, é o primeiro jogo de plataforma que joga com a Princesa Peach, né? Ele é um dos... Eu, no meu top 10 jogos de plataforma 2 dele, é com isso. Certeza tá na lista, assim. Porra, ele é altos jogo, cara. Como jogo, assim. Não, jogo ele é... Cara, ele tem... Tu compra itens, tu evolui, tu ganha poderes. É uma mistura de todas as plataformas do mundo que funciona. E é tri bonito, assim, porque é um nível gráfico tipo Yoshi's Island, e tem as duas telas e tal, e usa muito bem. Na verdade, é melhor até que o Yoshi's Island do DS. Eu acho muito melhor. E assim, tu compra itens, tu evolui, é tipo um Mega Man da vida. Aí tu usa teu guarda-chuva por várias maneiras. Ah, aí tem a historinha que o guarda-chuva é triste. Jesus! Sim, aí tu tem que achar... É uma história dramática. É o Céu do Umbrella, né? Sim. Nossa, eu achando que Kirby era, tipo... Kirby é fofo, eu amo Kirby, mas vamos convenhamos que ele tem sim a história bobinha e tal. É feliz, é pra crianças e tudo mais, mas essa da Peach se superou. Isso. E não, o jogo... Eu até entendo vergonha de um cara gostar e tal, mas pô, é alto jogo, cara. Não é um jogo ruim que você gosta, é um jogo que eu entendo que não combina. É. Tenho vergonha, que se foda, eu tô nem aí. Fuck you, I don't do a day tell me. Motherfucker. Isso aí. Isso aí. Eu escuto Rage Against the Machine e jogo pro Super Princess Peach, daí. É, isso aí. Eu achando que eu era contra. E vai no show do Slayer. Isso aí, vou mesmo. Vai no show do Slayer com o DS e no intervalo das músicas joga Princess Peach. Vou no Black Label Society e jogo com o Zach Wild. Ali, isso aí. Eu acho um baita jogo, assim. Ele é realmente a mistura de vários jogos de plataforma, assim. Se fosse qualquer outro personagem normal, assim, se fosse, sei lá, o... Tá, já. O Duke Nukem. Já entendi. Mas não, é foda. Mas assim, a história do guarda-chuva é muito gay, cara. Porque o guarda-chuva, ele tá triste porque ele se perdeu do dono. Aí tu ajuda o guarda-chuva, né? Ele vai te acompanhando. Tá. Até achar o dono, que é um gnomo doido lá. E é muito triste a história porque o cara morreu. Sim. Tu acha o cara morto? Porra, meu, é mais triste que To The Moon, hein, essa história aí do... Tu acha o cara morto, aí ele fica... Aí tu fica com a Princess Peach. Aí tu passa assim... Meu. Por todos os personagens clássicos do Mario, assim, né? Na mesma vibe do Yoshi's Island, assim, vários mundos, assim. E é isso aí. Vários mundos é com o Sad Umbrella. Com a Sad Umbrella, mas ela é feliz, né, contigo. Ah, ela é sad porque ela não encontrou o papai. Ó. Mas é massa, assim, e é foda, assim. As últimas fases, principalmente as fases secretas que tu abre depois de pegar tudo, sim. Eu ia dizer, cara, ele tem umas fases bem difíceis, cara. Foda nível... Tem chefão e tal. Foda nível aquelas do Mario World, especial do especial, sabe? Rainbow Road, tu tentar umas 12 vezes, assim. Jogo, tá, e daí? Isso aí. Como diria o Lanzoni, me fizeram de puta, mas e daí eu gostei. Que barba. Olha, eu falo do jogo aqui, Julie, prepara as calças. Sim. Época de cartuchos. Opa. 64. Opa. Todo mundo sabe que 64, ele pecou em alguns estilos de jogos, em outros saiu uma pilha. Claro. Teve um jogo de luta. Opa. Do 64, que eu aluguei a fita muitas vezes e eu adorava jogar aquilo. Vamos ver? Não lembro se é esse o nome. Bah, mas eu é vou aquele, lembrar. Fuga, mas é aquele que arrancava os braços, é Bill Freaks o nome disso? Sim. Meu, eu adorava jogar essa bosta. Bah, era muito tosco, meu. Até hoje eu não sei jogar isso aí. Eu também jogava isso. Tu jogava assim, e do nada, assim, o teu braço caía, assim. Como? É, cara, porque era no meio da luta e pô, o braço cai! E tu continuava a jogar, assim. Só que eu ia assim, né? Tipo, eu nem ia locadora, tipo, eu dizia, pai, passa lá e aluga aqueles. Eu que já trabalhei em locadora, chegava assim, esse compromisso do Fuca é normal com mulheres retirando filmes pornôs, né? Uhum. Elas chegam assim, eu quero... Aí pega tipo dois do Brad Pitt pra disfarçar, nem vê a capa, assim. E aí coloca o pronome. Aí chega pra ti assim e diz, me vê um daqueles, alguma novidade. Porque elas já viram todos. É. Aí tinha que ir lá pegar um daqueles. Isso. Fuca isso aí. Sentiu assim. Mas então esse jogo aí, quem conhece, uma menina disse que conhecia, qual delas que foi? Eu, de risada, que eu jogava isso também. Olha ali, mano. Mas eu joguei ela muito. Ela é do sangue, ela curte sangue, né? Meu, também é da Midway, cara. Tipo, oi. É, pois é. É uma bosta aquele jogo, mas é, eu jogava muito, os freaks da biologia, bio. É, porque eles tinham partes mecânicas. É, se eu não me engano, a história, assim, é que era umas pessoas modificadas geneticamente, uma coisa tipo gladiador, assim, aí jogavam lá os caras lutar. Mas, enfim, eu acho que naquela época nem tinha saído o Mortal 4, que apesar que eu acho o Mortal 4 bem... Mais eu curto, curto. Ah, é legal, mas... Dois jogos de luta do 64 que eu curto e curto mesmo e acho massa, que é o Mortal 4 e o Mace The Dark Age. Ah, esse jogo é bom. Esse aí, sim, mas não... Não é emoção como o Biofreak. Ah, Biofreaks era... aí era emoção. É Biofreaks. É emoção, alugar, aluguei muitos finais de semana jogando. Jogava no Matias, quando ele comprou o 64 e o Matias tem um jogo aqui de luta, mas ó, eu lembro que o Matias vinha falando Biofreaks, Biofreaks. É, o Matias também gostava. Ah, meu, é isso aí. Hoje eu tenho vergonha de dizer que o jogo é uma bosta. Também joguei muito aquilo, cara. 64 me fez gostar de várias coisas, né? Quando a coisa na guerra, tu tem que comer o que tu acha, saca? Manda ver aí, Liz, já que tu começou antes, vai agora. Vai, Liz, tu quer a agulha do sangue aí. Então, aí eu ia dizer um, que eu não sei direito se é Guilty Pleasure ou não, mas porque algumas pessoas, quando eu comentei nesse jogo, falaram, tipo, nossa, era uma bosta, e outras não conheciam, então eu não tenho muito parâmetro pra dizer, assim, mas eram os Adventures da Pantera Cor-de-Rosa. Nossa Senhora! Nunca vi falar disso. Não, era Adventures, né? Porque, tipo, eu lembro que tinha um que era Pantera Cor-de-Rosa e um Passaporte para o Perigo. Ô, louco! É, Pantera Cor-de-Rosa. Lisa Capeleto e o Passaporte para o Perigo. Eu não lembro como é que era o nome do outro, assim, mas eu lembro que eu joguei esses dois. O Passaporte para o Perigo era aquele do acampamento? Acho que era. Porque eu lembro mais do outro, tá ligado? Do jogo eu lembro mais do outro porque eu joguei depois. Eu joguei o outro quando eu era mais criança. Uhum. Né? Esse Passaporte para o Perigo quando eu era mais criança, não lembro direito dele. Mas quando eu comentei com algumas pessoas, um monte de gente falou, nossa, era muito tosco. E eu fiquei com vergonha, eu virei, era tosco mesmo, e saí, tá ligado? Porque eu não sabia o que era. Liz está offline. É, tem que ir lá no banheiro, falou, tá ligado? É. Porque eu gostava um monte, assim, tipo, eu jogava, vocês já perceberam, eu gostava um monte de Adventure, então vinha um na minha mão, eu jogava até exaustão, sabe? Não tinha muito parâmetro pra Adventure, era tipo, eu gostava de todos. Tu assim. Gostava de Adventure e personagens rosas, pelo visto. Gostava de tudo, ué. Já sei como o namorado da Liz conquistou ela. Ele chegou com uma camisa rosa. Gostou dessa minha camisa? Ela, sim, Daniel Jones. Nossa, Daniel Jones. É igual, meu. Mas é, daí eu fiquei meio incerta de citar aqui ou não, porque eu não tinha certeza se era um guilty pleasure, tá ligado? Mas eu sei que eu me senti um pouco culpada de gostar em alguns momentos quando eu conversei com algumas pessoas. Então tá, mas valendo. Eu não sei se algum de vocês já jogou, pelo menos me ajuda a dizer que não era ruim. Ah, cara, mas é tipo, essa questão do guilty pleasure pode ser com os teus amigos, que todo mundo acha ruim, e pode ser a da crítica especializada, entre aspas. Sempre bom colocar isso, né? Sim, pra mim era entre meus amigos, então, tipo, imagina, você fala, ah, eu tô jogando e tal, as pessoas falavam, nossa, né? Aí eu ficava muito envergonhada, cara, tipo, eu adorava jogar aquilo. Era que nem quando eu falava que eu jogava Age of Mythology, as pessoas me xingavam porque eu devia jogar Age of Empires. Bem isso, assim. Cara, assim, ó, essa questão do Age of Empires aí, que eu acho que já podemos linkar o Lima, aquele quer falar disso aí também. Eu joguei quase todas as campanhas do Age 1, que foi o único Age que eu joguei de verdade. Eu também. Porém... Joguei outro dia, inclusive, não faz nenhum ano. Amante da mitologia como sou, matei muitos deuses depois como Kratos. Não é amante da mitologia, Fuca. É, eu estava vivo em 94. Ah, é verdade. Rede Manchete, é só isso, né? GG é saca. GG vai sacar. Então é aquela coisa, né? A gente aprendemos a amar. Obrigado, televisão. Obrigado, Rede Manchete. E quando saiu isso aí da mitologia, eu digo, oh, eu tenho que jogar isso. Eu lembro que eu fui no Matias jogar. E foi muito bom. Eu infelizmente não joguei todas as campanhas porque tinha muitos interesses, né? Mas enfim, massa. Bah, eu fechei massa. Mais de uma vez o Age of Mythology com as expansões tudo. Ali, ó, isso aí. Tem Age of Mythology pra DS. E não, é uma versão... Tem mesmo. Não é muito bom, não, mas é eu legal. Tinha, ele é mais... Ele parece um Final Fantasy Tactics da vida. É, eu fui olhar ele, assim, bem por cima, assim. Eu pensei, será que não tem Age of Empires 1 pra DS ou alguma coisa tipo? Poderia ter, né? E aí eu vi que não tinha, daí eu vi que tinha o Mythologies, assim. Olhei só de curioso. E tu também curte, então, né, Limão? Curto, cara. Acho que foi o primeiro RTS que eu joguei, na verdade. Foi Warcraft... Foi depois do Warcraft 2 eu joguei ele. Mas é que, tipo, é uma evolução gigantesca, né? Sim, total. Pô, Warcraft 2 joguei pra caralho. Warcraft 2 joguei, esse sim eu joguei exaustão. Yes, yes, my lord. Yes, my lord. meu era em português, cara, é mó ridículo. Cara. Sim, senhor. Os peasants. O meu era em disquete, né? De disquete, Eu tenho salvo num CD, um backup do meu PC antigo, tem ainda Mas enfim, pá, Mythology é muito massa. Ah, e Mythology era legal que ele tinha, tipo, a campanha dele era bem legal, sabe? Tinha uma história lá, do confronto de Troia, você entrava no cavalo, fazia todo o esquema lá, depois ia pro Egito, ele ia passando pelas três mitologias, né? Uhum. A grega, depois a egípcia e depois a nórdica. E como eu não conhecia quase nada de egípcia e nórdica, eu me interessei muito através desse jogo pra ir atrás, tal, a história do Osiris, achei sensacional. Depois, eu joguei muito antes de aprender alguma coisa disso na escola, assim, tipo, de pegar... E aí quando chegou nessa matéria lá no meu colégio, tava, eu já sabia tudo, já fiquei me achando. A minha namorada, que é professora de história, diz que os guris da sexta série sabem tudo de mitologia grega por causa de God of War. Ela mesma diz... Eu sei, é que nem no God of War. Ela sei, é que nem no God of War. Na minha época, é por causa dos cavaleiros, assim. Eu lembro que quem deu a... Quem, o meu professor, ele é hoje um vereador, sabe? É verdade. E ele não sacava muito de mitologia, dessa história antiga, até de arqueologia e paleontologia. Eu lembro que sempre ele me compunhava para dar as aulas dessa época. Assim, eu lembro que da mitologia grega eu que dei a aula. Assim, veja, e aí eu não precisava fazer prova. Veja só. Veja só. Nerd. Pô, mas level, mas no âmbito overnight, Guilty Pleasure do Age of Mythology, o que eu sentia era uma exclusão por parte do grupinho de amigos que jogava Age of Empires, assim. Isso, tinha que ter, era um preconceito, ter continuado a morar assim em Carazinho. Aí, se tivesse morado em Carazinho, desculpa. Tinha ter nós ali, isso aí é o pessoal aí dessas cidades. Aí. Pessoal, cidade grande, né? O pessoal manja nada. Acho que por causa dos poderes, o multiplayer dele não era muito bom, que nem o do Age of Empires, ou depois do Warcraft 3, assim. Acho que por isso que a galera que ele não popularizou, assim, era mais um jogo single. Eu acho ótimo. Não, mas é verdade, é porque essa questão dos poderes aí, que o pessoal, acho, criticava bastante, é que como os personagens tinham muitos poderes e muito poderosos, até tirava um pouco o desequilíbrio e até a graça do multiplayer, né? Mas tudo bem, isso é coisa frescura, porque naquela época era internet discada ainda, que os caras iam falar o quê? Eu usava o ICQ 99B. Isso aí. Então, olha. Depois saiu o ICQ 4 e todo mundo ficou de cara. É. Tiro. Enfim, mas é isso aí. GG. Mano, chamamos em dupla. Então, meu próximo jogo Guilty Pleasure é de uma franquia famosa que tem fãs muito chatos e muito chiitas. Inclusive, eu odeio a maioria dos fãs. Sonic. É. Exato, Sonic. Sonic 3D Blast. Ela curte não, Sonic 2006. É o que eu gosto muito de um jogo bem esquecido da franquia, que a crítica e muita gente que eu conheço não gosta. Acho que só fãs loucos como eu mesmo, que é Sonic the Fighters. Meu, eu sempre tentei emular esse jogo e nunca consegui. Nunca consegui. Pensei que fosse falar aquele de corrida lá, o Sonic R. Não, ainda bem que não. Esse é o do Diogo. Sonic R, ele é ruim mesmo, eu não gosto dele, mas ele tem uma trilha sonora maravilhosa. R de ruim, né? E é bonito, como diz o Diogo. É muito bonito. Nossa, o jogo é bonito. Enfim, o Sonic the Fighters, nem os meus amigos, assim, que são fãs da franquia também, eu nunca conheci ninguém que gostasse, sabe? E ele é um jogo de luta entre os personagens de Sonic. Eu joguei ele várias vezes, eu tentei meio que platinar até o jogo, passar o Robotnik com todos os personagens. E é o meu segundo Guilty Pleasure, porque eu até tenho vergonha mesmo de falar, porque eu nunca conheci ninguém que gostasse, sabe? Todo mundo fala que é um lixo esse jogo, né? Mas assim, eu só abaixo a cabeça e fico que nem aquele meme, ok. Ok. Mas assim, Jé, tenho certeza que mais da metade das pessoas que dizem que acham ruim não conhecem esse jogo. Só falam pra dizer, ah, é ruim. Ouviram, nem jogaram. Então. Ouviram, não, acho ruim. Tenho certeza, porque esse jogo não é muito conhecido. E se eu não me engano, ele tem a mesma mecânica que aquele Fighting Vipers, se eu não me engano. Ele tem... A mecânica de luta dele é muito simples, ela é travada, tem delay, assim, mas... Conforme você vai jogando, né? Você vai se acostumando com aquilo, vai gostando da coisa e vai querendo combar. E tipo assim, a cada personagem que você passa, a dificuldade fica cada vez mais absurda. Então eu adorei, eu me diverti muito, sabe? Não foi um jogo que mesmo, por mais que eu perdesse, eu não desisti, eu queria sempre estar jogando mais. Eu me diverti muito jogando esse jogo. Eu gostei mesmo dele. E ele é assim, um jogo desconhecido, né? Super desconhecido. Ele só tem versão para arcade, acho que saiu só no Japão, no arcade. E no ocidente saiu através de coletivo. Que nem o James Collection. Ah, por isso tu joga ele pelo Genesis Collection. Sim, eu jogava muito ele no James Collection. Ah, bom. Eu tentei no emulador mesmo. No emulador de arcade, no MAME. Não rodava. Não rolou. Que loucura. Mas eu achei que ia ser linchado quando eu falasse dele aqui, enfim. Acho que quase ninguém conhece, né? É que, na verdade, eu não conheço o suficiente pra poder falar mal de ti, já. Por isso que eu não falo. Mas ele é parecido com o quê? Eu não gostei de Sonic. Ele é parecido com qual jogo, assim, mainstream, assim, pra gente ter uma ideia? Não sei comparar, porque ele é muito específico. Vixe. Pera, eu ouvi uns sussurros por trás. Tu não gosta de Sonic, Liz? Não, eu nunca gostei de Sonic. Que isso. Julia, sabe? É. Só me decepciona hoje. É só decepção. Tamo junto, Liz. Tamo junto. É que o Sonic... Ah, pronto. Essa gurizada nova aí. É que o Sonic é azul, não é rosa, e a Liz não gosta. É verdade. É, cara, eu só jogava Mario na infância. E tipo, meu... Não gostava de Sonic. Mas, Liz, tu gosta Definição oficial de jogos do Super Controle. É tipo... Não, é que a Liz é da época da guerra de consoles e ela é Nintendo, sabe? Sim, mas eu também sou, mas e daí? Eu jogava Mario pra caralho, até, tipo, Mario 64, assim, meu Deus, o tanto que eu passei naquele jogo. A Liz é meu completo oposto, porque, tipo, eu detesto Mario, eu só gosto dos spin-offs do Mario, Mario Party, Mario Kart, mas o Mario em si eu odeio, eu amo Sonic. Então. Nossa, aí ninguém fala mal da Jeff, porque ela não gosta de Mario. Ah, é que... Aí já complica mais a história. Aí logo estarão homens de preto visitando o Gigi em casa. Ei, Liz, não vale só eu. Ah, você sabe que existem coisas no mundo que não devem ser ditas. É. Ah, mas eu sou um pouco... Eu sou mais com a Gigi. Fico eu a Gigi. Eu sou da época da Guerra dos Consoles, eu era fervoroso. E mesmo assim, Sonic é Sonic, cara, não adianta. Eu curto tudo. Não, eu até joguei Sonic, não vou dizer que eu não jogava tipo, só de birra, tá ligado? Mas nunca fui, tipo, nunca fui fã, nunca quis jogar outras coisas de Sonic. Sempre foi meio tipo, ah, tá, sabe? Joguei. Enquanto Mario, eu gostava de jogar os jogos do Mario, todos os que saíam era tipo, alguma coisa do Mario, sabe? É outra vibe, assim. Eu era assim, mas eu jogava também tanto que eu virei completamente, peguei tudo que tinha no Sonic 3D Blast pro Mega, que é péssimo, mas eu fiz. Vai, é ruim. Bom, Sonic 3D Blast, nem a trilha sonora se salva, cara. Olha ali. Eu fiz. Fui lá e fiz. Sonic Pin. Não sabendo Sonic que era Spinball. Impossível, Sonic ele Spinball. Foi lá e fez. Vamos voltar aqui, Julie. Ah. Sua vez. Mais uma vez, aí, cara. Vamos falar mais um aí. Vou falar mais um, mas agora acabou a graça, né? Porque eu já perdi o pior de todos. Eu vou falar um que também é um pouco novo aí pra... A gurizada se situar, que eu tenho um problema, eu já falei. Não, isso aí todo mundo ama. Não, mas com Marte todo mundo ama. Todo mundo ama. Quem não ama, cara? É verdade, pô. Eu sempre escolho o urso. E aí, eu tenho um problema, que eu ainda acredito em jogos de filme. Nossa! Sim, é um problema, eu não consigo não acreditar. Eu acho que eu vivi uma época muito boa no Super Nintendo, com jogos do Rei Leão, Aladdin. Não, mas o Aladdin... Aladdin era tão legal. Aladdin é o do Mega, sim. O do Mega. Não, o do Mega é melhor. Mas o do Super Nintendo também é muito bom. E aí eu vivi essa época que as coisas eram ótimas, né? Então acho que eu tenho alguma coisa guardada, uma bolha de energia que ainda transcende dentro do meu corpo, esperando que algo bom venha. E, para minha surpresa... Eu tinha apenas comprado o DS, né? Eu sou muito fã. A minha lancheira, quando eu tinha 5 anos de idade, ia para o Colégio Santa Rosa, que era do Transformers. E eu fui jogar o Transformers do DS, porque eu não tinha outro videogame ainda que tivesse o tal jogo. E para minha surpresa, é um jogo muito bom e eu amo. Tanto que eu fiz tudo o que dá. Mais de uma vez, no médio e no difícil. Ele é um jogo estilo... Isso ninguém jogou, eu sei que ninguém jogou. O pessoal não tá tendo reação nenhuma, porque ninguém joga, sabe? Ninguém dá chance pro jogo. Eu vou te dizer, o pessoal deve estar imaginando que é uma versão do War for Cybertron. Não. É o Transformers do filme, o primeiro, assim. Ah, que tá, não, então vejam, é a versão do filme. Sim. A pergunta que todos aqui querem saber é como está Megan Fox no DS. Não, Megan Fox só aparece em imagens still e um desenho muito bonito. Opa. Mas aparece. Vou explicar como é que é o jogo. Eu acho que eu já falei, cara, em algum cast, mas enfim, eu vou falar de novo, ouçam. Ele é um jogo estilo GTA com os Transformers. E aí, assim, o mais massa do jogo é que, assim, tu é um Transformers que não é nenhum do filme, né? Apesar de tu usar eles perante certas missões. E tu tá na rua, relax, numa boa. Sou um carro, aí tu vê, estou na vibe. Meu Deus, olha este carro que legal. Aí tu vai lá atrás do carro, tu escaneia ele e tu pode virar este carro. Olha só. E o grande lance é Gotta Catch Em All. Pegar todos os carros, escanear todos os carros. Aí tu, tipo, tu chama a polícia, tu quebra tudo, a polícia vem atrás de ti. Aí tu pode escanear o helicóptero da polícia, tu pode virar um helicóptero. Aí tu quebra tudo com o helicóptero, aí vem o tanque, tu pode virar o tanque. Olha ali. Aí quando tu quebra tudo com o tanque, vem o jato, e tu pode virar o jato. Quando tu chega na quinta estrela, vem o jato. É, isso aí. E eu acho muito massa, sabe? Eu me diverti muito, muitas noites. Falando sério, assim, se eu tiver menos de 20 horas de jogo, assim, é... Tá louco. Não, eu fiz tudo que dava. Aí tem as missões, eu fiz todas as missões, óbvio, assim. E eu passava o tempo, assim, passeando pela cidade, pegando as árvores na mão, quebrando tudo, assim, porque tu pode pegar tudo, assim, né, com o Transformers. Tu pode pegar outros Transformers e jogar nos Transformers e explodir os Transformers, evoluir tuas armas. E aí, assim, tu é um carro normal. Tu pode ser do bem ou do mal? Sim, sim, claro. Tem duas versões do jogo. A versão do bem e a versão do mal. Ah, e cada uma delas tem um... Tu não pode escolher carros diferentes. Tu não pode escolher do outro jogo. Tu tem que comprar uma das versões. Isso, tu tem que comprar uma... É Pokémon Lifestyle, né? Que bizarro. E aí, pra tu ter todas, tem que trocar de uma com outra, né? Mas eu, como não poderia fazer isso, eu usei cheats, então. Mas aí eu abri todos. Mas não era nada muito diferente, assim. Ah, e aí, mas eu, cara, eu joguei muito assim. E é massa assim que tu é um carro e tu tem certos tipos de arma que provém mais agilidade, por exemplo, né? E aí tu vira o helicóptero, assim, tu tem umas armas muito fodas, assim. E isso muda, assim, muda a jogabilidade, por mais boboca que seja, assim. E é massa que as perseguições são as perseguições mais parecidas com o filme que eu já joguei. Tá correndo de carro, assim. Quando chega perto dele, aí tu já vira o Transformers, já dá uns tiros, assim, o cara já foge, tu vira carro de novo e vai. Eu me senti um Transformers. Muito bom, Julio. Me senti um Transformers. Amo esse jogo. É tão... Alguém já jogou isso aí? É Guilty Pleasure Forever Alone, porque nenhuma das pessoas que estão online... Não, mas eu jogava online, Helene. Tem modo online e eu jogava com as pessoas online. Tá, mas aqui as meninas e o Limão não falaram nada, então elas nem conhecem nenhum jogo. Me interessa o mundo, não as pessoas. No mundo as pessoas jogavam comigo. O mundo... Eu vou falar agora do é mais underrated do que Guilty Pleasure, acredito eu, que é um jogo super recente, né? 2007, acho que é. É recente. Vejamos. Vejamos. As pessoas não conheciam, a única pessoa que conhecia é Julie. Julie conhece tudo da Nintendo, né? Julie conhece tudo da Nintendo. Sim. Eu digo, Julie, esse jogo, Julie sim, muito interessante, amor, né? Opa. Comentei com outras pessoas, as pessoas, não sei que jogo que é. Não sei que jogo que é. Fui ler reviews, críticas. Só metem o pau, ninguém gosta. Aí eu digo não. Gostei tanto do jogo que comprei a versão original do jogo para meu Nintendo Wii. Ah, sim, sim. Tem a caixa bonita, o manual como só Nintendo sabe fazer, e isso é verdade. Sony, Xbox, third parties, aprendam a fazer manual com jogos da Nintendo. Coisa linda, manual da Nintendo. Que é o RPG Fragile Dreams, lindo. RPG japa, meio de exploração, meio survival horror com fantasmas. Graficamente muito bonito. Muito para... lindo, muito lindo esse jogo. Muito criticado porque dizem que a história é muito sentimental, porque a jogabilidade é super... Sim, simples. A vida é como é que é? A vida é o quê? Não sei. É sentimental, caralho. Eu não sei. Eu não sei o que eles falam aí. Eu amo esse jogo. Ele é muito bonito. As batalhas são super simples, mas o foco não é batalha. Sim. A batalha faz uma parte que tu pega o graveto, aí tu é um rapaz num mundo que todo mundo morreu e tu sai pra ver se tu encontra uma pessoa viva. Simples. E tu encontra fantasmas que moravam nas ruínas daquele tal lugar que tu chegou. Tu encontra objetos das pessoas. Isso, tu vê e lembranças. Com uma certa, né, ajuda, assim, tu vê o que aconteceu quando o mundo acabou, assim. É muito triste, cara, assim. Tipo, tem um que é de uma criança. São as últimas lembranças isso, das pessoas. Do objeto, né? E aí tem um que é uma criança, assim, com a mãe. E a mãe diz, eu já volto. E aí a mãe não volta mais, sabe? E a criança, mãe, cadê tu, mãe? Mãe! Pois é. E tipo, o meu é muito triste. E a jogabilidade com o emote é bacana, porque tu vai em lugares escuros com uma lanterna e tu segura o emote como se tivesse com uma lanterna. Tipo, pra te iluminar pra cima, tu tem que apontar pra cima e tal. Eu acho muito bacana o jogo. Fico triste que a crítica aí, não gosta, não, o jogo não vende muito, né? Então, acho que é da Namco esse jogo, nem onde quem que é. Foi lançado nos Estados Unidos pela Exceed, também não vai lançar. Ah, Exceed tem as muita Last coisa. Story, todos os RPGs japoneses agora. Mas lá no Japão eu não lembro que foi pela Namco, eu não lembro quem é que foi. Cara, eu acho esse jogo, literalmente, assim... Se não o mais, mas com certeza dos três primeiros jogos mais bonitos que eu já vi na vida, cara. Porque os cenários, o uso das cores, o uso do cenário... Cara, tudo assim, o jogo é muito bonito, assim. O som do jogo, porque ele não tem muita música, sim, ele é só som ambiente, tipo... Sim, ele usa bastante o som do Wiimote, né? Isso. Que é muito interessante, sim. Ele realmente soube usar o Wii, sabe? Assim. É um baita exemplo. E inclusive, assim, as músicas que tem são músicas bem bonitas, até... Sim. Tipo, não é aquela coisa, meu Deus, que trilha sonora. Mas são músicas bem bonitas. E eles usam muito o silêncio pra realmente mostrar que o mundo tá desolado, sabe? Sim. Tipo, não tem ninguém e tal. Tipo, tu sai do túnel... Do metrô, e aí de repente tem lá no fundo a Torre Eiffel, pela metade. É, umas coisas assim. Sim, né? É, a Torre de Tóquio, na verdade. Mas então, vocês, em silêncio novamente, vocês não conhecem esse jogo de Wii? Amigas. Eu lembro de você ter falado dele, Julie, em outro podcast que eu participei junto contigo. Eu lembro que tu falou muito bem dele, eu até fiquei com vontade de jogar, mas como eu não tenho console, né, ficou difícil. É. Limão, tu não conhece? Não, cara, eu não manjo nada de Nintendo depois do Super Nintendo, aí eu... É, o caso perdido. Só saiu pro Wii, óbvio, mas não é da Nintendo, né? É. Às vezes assim. É um... Ah, cara, eu não tive acesso. E o problema é que aí já tem a barreira do emote, né, cara? Eu não consigo jogar com essas coisas. É que depende do jogo, sabe? Tem jogos que fica bem legal. E esse fica legal, cara. É. Porque tu vai controlando o personagem em terceira pessoa, tá, Limão? Com o Nunchaku, tá? E com o emote, com o perdão, tu usa como lanterna. Então fica legal jogar, sabe? E quando tu não tá com a lanterna, tu não precisa apontar pra tela. Tu não precisa apontar pra tela. Não, eu até entendi, tipo, a jogabilidade, assim, eu até achei bacana o jogo. Eu não entendi por que a crítica caiu em cima, o que eles reclamaram. É, na verdade, assim, eles reclamaram que as batalhas são super simples. Não sei o que eles esperavam. É que, assim, tipo, inclusive, ele é tratado como RPG, mas quando é as batalhas, não fecha nem o campo de batalha. É o cenário tipo Zelda, saca? E aí tu pega e as armas dele, ele não tem armas. Ele tem pedaço de pau que ele acha no chão. Graveto, e veio os bichos, ele pega e bate como ele consegue nos bichos, e tu mata os bichos, é assim, sabe? Afinal, tu é uma criança solta no mundo com todo mundo morto. É uma criança, um pré-adolescente, sabe? É, coisa assim. Bom, enfim, assim. Saca? E aí meteram o pau nisso, aí meteram com a história muito melada e tal. Pô, é jogo japonês. Será que as pessoas não estão acostumadas com um RPG de japa ainda? Sei lá, sabe? Tipo, eu acho que pegou tipo uma época de alguns jogos de sucesso de outro estilo no Wii, e aí a crítica queria mais disso. Pode ser. Com certeza, isso é uma coisa que acontece bastante com os underrated, né? Talvez um jogo ótimo que sai... É que nem aqueles filmes acontece isso também. Eles saem... O filme sai na mesma época, por acaso, errado. Que um outro que tá muito no hype. Então os caras esquecem, sabe? Mesmo sendo muito bom. Isso, até o filme pode virar cult depois e tal. Isso. Tu também não conhece, Elisa, esse jogo? Não. Também não. Não. Parecia aquele jogo da que tinha no SBT. Você troca a casa pelo carro. Não. Sim. Não. Então esse aí é mais underrated do que Guilty Pleasure, porque quem joga, curte. Mostrei para Six, gostou. Mostrei para Ferjola, gostou. Quem vê, ama. Quem vê, veja só. Vejam vídeos e curtam. É, anotem e me cobrem depois. Acho que dos chapas aí só a Will Black Music conhece. Sim, mas que ele não conhece. E aí, negão, tu conhece ou não? Quero ver, comenta aí. Quero ouvir. Vamos lá. O meu último jogo, Guilty Pleasure, é de outra série famosa, mas na verdade até mais famosa ainda do que Sonic. Eu acho que tem mais fãs, muito mais fãs pelo mundo, e fãs muito, ainda bem mais chatos também do que o de Sonic. Existe? É. E, inclusive, todo mundo conhece esse jogo. E todo mundo que já jogou, inclusive, me condena. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu adoro Final Fantasy X-2. Mas... Frajola beijaria os seus pés agora, Gigi. Nossa. É só isso que eu te digo. Porque ele ama aquela coisa lá. É. Pois é, aquela coisa, né? Você vê. As Panteras 3D. Panteras 3D. Eu tenho essa fama de gostar dos jogos mais obscuros da série. Tipo, Final Fantasy X-2, o Crystal Chronicles, o Tactics Advance. Né? Geralmente jogos que ninguém gosta. Eu gosto do 13. Eu gosto do 13. E daí? Gosto do 13 bastante. Pronto, falei. Chocobo Dungeon, Chocobo Racing, eu adoro. E tipo, o 10-2 em específico, eu gosto muito, mas muito, muito mesmo, por causa da jogabilidade. Pra mim, a jogabilidade do 10-2 é perfeita. Perfeita, perfeita. Principalmente o sistema de batalha, o sistema de jobs, eu acho perfeito, sabe? O 10 é o meu favorito da franquia. Eu acho que da forma que ele acabou, não precisava de continuação. Tanto que eu não gosto da história do 10-2, né? Apesar dela ser bonitinha, fofinha e concluir o que acabou no 10. Mas eu não gosto. Os jobs que as meninas têm no 10-2, eu acho perfeito. Eu acho muito criativo. Acho demais os poderes que elas têm em cada job. Mas eu abomino aquelas transformações à la Sailor Moon, porque realmente não precisava. Pô... Mas, pra você ver, tem pontos negativos e tem pontos positivos. Mas, no geral, eu adoro esse jogo. Adoro mesmo. Eu curto as roupas delas. São muito legais, sabe? Eu que gosto de moda, eu adoro aqueles designs. Eu amo aquelas artworks. Então, esse é o meu terceiro Guilty Pleasure. Falem o que quiser, falem... Olha. Sabe, não me importo. Eu adoro a trilha sonora, adoro os artworks, o sistema de batalha, a jogabilidade. Perfeito. Pra mim, o 10-2 é... demais. Olha aí, Gegé, eu só tenho a dizer para encerrar a sua participação que o seu lugar no coração de Frajola está garantido. Está garantido. Um dos elders da internet tem você no coração. Ah, sim, se eu tô no coração do ancião, já basta. Olha ali, olha ali, viu? Eu respeito muito a opinião da GG, mas é um dos jogos mais desnecessários de todos os tempos, cara. O final dos 10 era muito bom, cara. Em quesito de história, ele é totalmente desnecessário, sim, mas ele tem jogabilidade perfeita, então eu adoro, sabe? Isso pesa muito pra Limão, mim. O jogo mais desnecessário do mundo é o Dead or Alive Voleibol. É, isso é verdade. É verdade. Esse nós discutimos com a Liz no Sexy Podcast lá da... Perfeito. Isso. Mas é isso aí, esse é meu terceiro Guilty Pleasure. Limão, vai Limão, vai que é tu. Então, cara, eu tinha alguns RPGs aqui pra falar, eu resolvi falar de um diferente do que eu falei na abertura, que eu quero falar de Grandia, que eu preciso falar desse jogo, ninguém nunca fala dele, e é justamente por isso que ele é um underrated, assim. Antes de tu começar, assim como GG conquistou um espaço no coração de Frajola, você acaba de conquistar um espaço no coração de Diogo, irmão de Frajola. Porque ele só fica me dizendo, tá. E o remake do Grandia? Remake do Grandia vai sair quando? Só pra constar, eu joguei o 2 na Dreamcast e você ganhou mais um lugar no meu coração também. Olha ali. É, então, o problema do Grandia é que o 2 e o 3 são meio complicados pra mim, assim, eu já não gosto muito dele. Mas, cara, qualquer artigo de RPG que você vê sobre a importância dos RPGs, de onde eles surgiram, os jogos que mais influenciaram, sempre eles citam Grandia, sabe? E dificilmente você escuta alguém falando sobre o que jogou, ou que entende a série e tal. Mas ele é um daqueles jogos que se você jogar ele, você pega pra jogar hoje, você vê, tipo, todos os arquétipos que você tem nos personagens dos jogos novos de RPGs surgiram dali, sabe? Ele criou muitas ideias. Por exemplo, a galera fala tipo do Skyrim hoje. Ah, você usa suas magias e você ganha poder de você evolui o level assim, sabe? O Grandia já era assim em 1997, sei lá quando ele saiu. Fusado. Eu acho que o grande problema dele é que ele saiu no Saturno, né? É, ele é do Saturno. E isso traz uma vantagem pra ele, porque, tipo, você pode jogar ele hoje, porque os gráficos são desenho, a maioria das partes, só os cenários são 3D, porque o Saturno não era focado no 3D, então... Ele não tá datado, você pode jogar até hoje. E é uma desvantagem porque, tipo, quase ninguém jogou ele, né? Ele ficou... Só depois teve um port pro PlayStation, que aí fez sucesso, mas aí ele já foi depois do Final Fantasy VIII, depois de outros jogos que já tinham feito sucesso. Isso. Cara, é muito difícil ouvir falar dele. Eu acho, não sei se vocês jogaram. Sim, o primeiro. Eu conheço. Assim, né? Eu vi... Na verdade, eu só vi o do PlayStation, né? E como tu falou, foi numa época que saiu depois do Final Fantasy VIII e tal. Então, tipo, o hype já não era pelo Final Fantasy e tal, enfim... Mas eu gostaria de ter visto o do Saturno, até acho que vou procurar vídeos na internet, que sou curioso. Mas o irmão do Frajola pede pro Júlio, ele só fala esse jogo, desfuca quando é que vai sair na PSN, cai o remake desse jogo, é melhor RPG. Não lembro que a gente falou de remake outro dia. Ele é Grandia. E ele assim, do Grandia. Do Grandia. Ele ama aquela coisa. Não, eu acho que o meu segundo jogo favorito de todos os tempos, assim, é Grandia. Eu zerei ele 5 vezes, é um jogo grande, né? E cara, sei lá, eu recomendo que joguem eles, porque eu acho que dos RPGs de PlayStation 1, assim, que você pode tentar jogar hoje em dia, é um dos mais fáceis de você não ficar chocado ao tentar jogar. Eu acho que justamente por ser desenho, assim. É verdade, que bonito, né? É bonito. Ah, Japão. Eu lembro na Gamers, os detonados, sim, eu já achava lindo, João. Bonito, bonito. É, ele tinha dublagem naquela época, que era um negócio estranho pra caramba, algumas partes dubladas. A dublagem americana era horrível, depois que eu... Pra variar, né? Mas é... Pra mim é nostálgico, assim, mas se vocês forem ouvir hoje, ela é horrível. Mas os personagens são super carismáticos, a história não é bobinha, tem todo um esquema de aventura, assim, inocente, que acaba virando um negócio mais sério. E por virar um negócio mais sério, alguns personagens têm que sair da sua parte. É legal, vale a pena jogar. Eu acho ele muito underrated, tem que ser falado mais, assim, eu acho que é um dos clássicos de RPG, assim. E que estúdio que é, Limão? Ele é da Game Arts. Um estúdio... O cara fez esse jogo, um joguinho de navinha. O cara... O criador de Grandia morreu esse ano ainda. Não, ano passado, né? Oh, olha só. Né, pra ver qual era a chance desse jogo, de repente, estar na PSN. Porque eu achei que não... Já está. Já tá lá. Bom, então eu esqueço tudo que eu falei. Já tá lá. Já tá. R$9,99. Tu já comprou o teu? Caro, né, cara? Eu sou contra esse negócio, tá? Vocês... Se puderem evitar comprar esse jogo da PSN, pode baixar, que eu acho mais justo. Porque você cobrar $10 de um jogo de 20 anos atrás é covardia, né? Pois é. Liz, vai que é tua. É, eu vou citar aqui um jogo que eu já citei no cast de Sobre Adventures. Ah, é do Indiana Jones. Indiana Jones and the Inferno Machine. Que na real, se for ver, eu fui até checar na real, mas tipo, a crítica especializada não fala tão mal dele quanto eu achava que falavam, mas entre a galera que eu conhecia e meus amigos e tudo mais, assim, é um jogo muito mal, assim. Lembro que pouca gente jogava na época, que, né, tipo, porra, Indiana Jones com o Fate of Atlantis disponível, como é que tu vai querer jogar outra coisa, né? É, eu ia falar, né, é difícil concorrer. Mas tipo, pá, jogo 3D, é tipo Tomb Raider, não sei o que, pô, massa, vamos jogar. E nossa, velho, eu zerei aquele jogo muitas vezes. Eu ia fazer essa menção honrosa só porque esse jogo é bugado da porra, sério. Qual jogo? Você tá falando Sonic? O que, que é que você tá falando? Chegou do nada. Da Amy, que é rosa, ela tá falando. É o Indiana Jones and the Inferno Machine. Ah. É o Indiana Jones 3D, assim. E puta, o jogo é muito bugado. Tipo, ele é ruim de jogar, sabe? Sabe aquele jogo assim que... Tipo, puta, tu tem que ter paciência porque o jogo é mal, assim, ele não funciona direito, assim. E mesmo assim eu jogava, cara. É isso que eu não entendo, assim, tipo, como pode o jogo tá bugado e mesmo assim eu continuo jogando e ficar puto e jogar igual, assim, sabe? É amor, né? É amor, cara. É amor pela série do Indiana Jones, assim, tipo. E eu já tinha jogado Fate of Atlantis e mesmo assim, cara, era um negócio meio, tipo, sei lá, paixão, assim. Amor cego. Os amantes da Bethesda te entendem nesse negócio de jogar jogo bugado aí. Sim, total. É bem parecido a vibe, assim. Tipo, mesmo assim, você ama. Eu ainda, óbvio, que eu ainda gosto mais do Fate of Atlantis. Não tem como negar, né? Não tem como dizer que não. Mas mesmo assim, ele tem um lugar especial no meu coração. E Liz, tu gosta do quarto filme? Cara, alguém vai me matar se eu disser que eu gosto. Mas não, legal, porque eu gosto também. Aê! Eu também gosto. Eu curto. Olha aí, eu também curto. Ah, eu achei muito bom, cara. Eu curti. Mas assim, ó, o Fuca pode lembrar, na época, assim, quando anunciaram o quarto, todo mundo dizia, meu Deus, é o filme do Fate of Atlantis. É. Todo mundo. Nós pensávamos certo. Cara, eu lembro que eu falei pro Rafa, um nosso amigo aí, que jogou muito Adventure também. Eu falei, Rafa, tu fica sem Indiana Jones 4? Ele, só vou assistir se for Fate of Atlantis. Se tu ia, sei lá, mijar na calça, velho. Eu ia ter um problema muito sério. Lista do computador. Omelete. Confirmado. Novo Indiana Jones é baseado em game Fate of Atlantis. Aí começa a ficar tudo amarelo, assim. Meu Deus. Cara, eu tenho um... Foi, cara, é sério, ia ter um negócio muito, um troço muito sério, assim, se fosse confirmado um negócio desses, cara, ia ser perigoso, assim, pra minha saúde mental. Cara, tipo, porque vamos agora, vamos adentrar nesse parênteses. É idiota, porque tem uma baita história de uma coisa que o pessoal já meio conhece, entre aspas, né? Só o grande popular que não conhece. O que? Atlântida? O Fate of Atlantis. Ah, sim. Tipo, tá pronto, saca, pega e faz. Sim. Ah, o mito sim. É. Não precisa nem se esforçar, é só fazer. Sim. É outros negócios legal, cara. Mas... Esse é foda. Mas o Inferno Machine é um meio. Ele é meio que guilty pleasure, mas na real não tem um monte de gente que conhece a ponto de ser um guilty pleasure tão foda, assim, sabe? Mas sempre foi porque, porra, é um jogo bugado, velho. Sério. Gostar de jogo bugado que não funciona direito. É true. Você tem que querer, assim. É true. Tem que querer gostar do negócio. É tipo, tem que se convencer que tu gosta, assim, porque é foda superar isso, cara. Eu sei como é que é essa vida. Mas, agora... em geral, tipo, eu só pra complementar uma coisa que o Limão falou, que o lance de aprender mitologia e tal com videogame, com Age of Mythology, na sexta série eu fiz um trabalho sobre o Egito, na mostra de ciências do colégio. Sobre o que ele? E eu levei... Então, sobre o Egito. Ah, Egito, tá. Eu não tinha, desculpa. E eu levei, e daí, acho que, eu não sei se chegaria a ser um jogo underrated, mas é que tem um monte de gente que eu conheço que não conhecia ou que não jogou. Mas, tipo, eu levei um computador, o meu computador, eu coloquei lá no stand, junto com, né, com as coisinhas sobre mumificação e blá blá blá, eu botei um jogo rodando faraó. Ah, eu sei o jogo que é. Quem jogava muito era Toons. Toons vivia dizendo... Faraó, melhor jogo, tá louco. Faraó é foda, é alto jogo massa, cara. É um bom jogo underrated, fica aí de menção honrosa de jogo underrated. Olha ali. Que muitas pessoas não conhecem, porra, é um jogo fodido, cara. É muito legal. Eu só ouvi falar. E tipo, pô, eu aprendi um monte de coisa sobre Egito ali, tá ligado? E botei lá no meu stand na mostra científica. Muito bem. Isso que é bonito. Tipo, apresentar um trabalho... E é baseado no Age of Empire, né? Que coisa que eu já fiz. Legal. Não, orgulho da nossa equipe aí, que são pessoas espertas desde a escola, né, Julie? Sim, é muito, sempre. Muito bom. Todo mundo muito estudado. Julie, eu vou falar aqui do... Agora, pera, meu último jogo aqui, eu vou falar do jogo que eu citei, porque eu não participei do Cast Adventures, mas eu citei lá nos comentários que foi o jogo que eu joguei, porque todos os Adventures pegava com meu amigo Leonardo Grison, que era o homem dos Adventures, né? que estará Grim presente Fandango, no futuro podcast agora. Fandango, Twins Odyssey, tudo era com ele. Que é o jogo Prison of Ice, jogo da saudosa Infro Games. Eu lembro da caixinha. Tu lembra desse caixinha jogo? Que é o tentáculo saindo da caixa? Sim, é uma. Eu lembro da caixa. Veja, eu não lembro do jogo. Eu lembro da caixa do jogo. Você sabe o jogo que é, rapazes? Eu não joguei. Prisoner eu of já ouvi Ice. Falar e não joguei. É um jogo assim, tipo, ele é super simples, mal feito. Eu joguei a dublado em português, que tinha os nazistas, aí eles falavam assim, fora, Schnell! Essas coisas assim. Eles falavam meio alemão, meio português. E é baseado na Lovecraft, né, o Call of Cthulhu. Aliás, faixa 8 do Ride the Lightning do Metallica. Boa música, fica boa a dica. Música, foca, boa fica a dica. E era legal, assim, tipo, jogo super simples. Tinha milhares de adventures muito melhores na época, inclusive que saíram anos antes, tipo Alone in the Dark, que é muito melhor que ele, sabe? Mas foi um jogo que eu joguei, assim, eu lembro que eu tinha dificuldades, e aí não era a época que a internet era precária, não tinha revista, eu ligava para eles, ô, eu consigo fazer uma parte. Ele, ah, faz isso. Aí, tipo, saca, umas coisas assim. Foi um jogo que era bem ruim, ganhou notas bem ruins e tal. Acho que só o Gizon terminamos esse jogo no Brasil, acho, coisa assim, tipo. Nossa, se precisaram dublar o jogo, deve ter tido mais gente. Pois é, mas é que esses Adventures da época eram todos dublados, Julie. Tu lembra? Eu não lembro disso. Tu participou do The Adventures? Eu acho que o pessoal comentou lá. Todos esses eram dublados. Todos tinham dublagem em português. E, pô, tinha muita dublagem boa. Isso boa. Que é foda, assim. Pô, Monkey Island, Grim Fandango, os Alone in the Dark, eram todos em português, cara. Era massa, sabe? Eu sou da época do disquete, aí não cabia dublagem. Mas, enfim, Prison of Ice, só o Lison conhece. E o JC Love, que é o maior comentarista do Super Controle, que disse, bah, esse é das antigas. Então ele saca. Ele saca. Esse foi o meu comentário lá. Esse é tipo aquele comentário, tu tá no bar conversando com um amigo, assim, aí tem um cara lá no fundo, um cara barrigudo com bigode, com uma camisa assim do Metallica, toda... Isso. Ou do ACDC. Meia apagada do Kill 'Em All, que é o primeiro disco. Do Kill 'Em All, isso. Porque saca, né? Ou do Killers, do Iron Maiden. E aí, assim, tu comenta desse jogo e o cara lá no fundo, esse é das antigas. Esse é das antigas. Esse é pra quem conhece, né? É. Então tá. Então é isso aí. Saudosa Infro Games, né? Saudades da Infro Games. Oh, yes. Agora eu vou falar do meu último aqui, que é esse aqui. Eu abri aqui a pesquisa e explodiu a cabeça de Fools. Meu Deus, eu jogava isso no Super NES. Eu quero ver se Lima sabe que jogo é isso. Eu joguei isso aqui, ó. Cara, eu joguei tudo que dava. Gastou esse jogo. Calo no dedo, hein? Calo no dedo. Calão. E aprender a jogar. Depois que tu aprende, vai que brusa. É, vai que brusa. Vai pra cima. Que foi? Vai pra cima, o quê? Um gato? Ô, louco. Enfim. Foi minha avó que falou um negócio aqui. Ela entrou no quarto e falou um negócio. Eu tentei trocar o microfone porque não deu tempo de descoisar o iPhone, foi mal. Eu pensei que tu estivesse falando com o teu gato. Sai de cima! Sai. Não. Eu acho que a tua avó entrou e disse... Esse é das antigas. É, ela jogou Prisoner of Ice, eu falei, ali, ela ouviu, óbvio. Com a camisa do Metallica, ela entrou ainda, viu? Enfim, esse jogo é um jogo que, para a alegria de Lanzonet e muitos outros, a produtora dele veio a se tornar a Rockstar North. Olha só. Atenção, eu quero ver se um jogo de Super Nintendo feito pela Rockstar do Norte. Se vocês três conhecem esse jogo. Vou falar o nome, Uniracers. Ou conhecido na minha vida como Uniracers. Uniracers, o jogo que tu controla os monociclos. Monociclos, corrida de monociclos. Já jogaram isso? Jesus, que é isso? É assustador. Eu admito que isso está fora do meu escopo. Eles não manjam, Julie. Não manjam. É um jogo que tu vê visão plataforma, assim, 2D. Né, tu não tem que virar curvas, tu só tem que fazer manobras para adquirir mais velocidade. E, né, percussor de Tony Hawk's Pro Skater, né, por favor. E o seguinte, não tinha palhaço nada em cima, era só... Era só o monociclo, sabe? Várias cores. E a pista, assim, era tipo aqueles candy bar colorido de Natal, sabe? Só colorido, assim, era uma coisa muito colorida. Vocês não conhecem esse jogo? Nenhum de vocês três... Não. Bato, com vergonha de não conhecer agora. Né? O jogo foi lançado em 94, dezembro de 94. Saborizado, aí não era... Eu tinha 4 anos de idade, né? Não tinha como. Ali, ó. O pessoal novo. E olha, eu também tinha 4 anos de idade, era um nenenzinho já. Oh, olha ali, que delícia. Aí, é uma jovem, né? Ninfetes. É, Ninfetes. Tô decepcionado que eu pensei que a Gegé fosse conhecer esse jogo. Não. Pô, cara, Gegé, esse jogo ele é muito underrated. Tu saca quase todas as bobagens que a gente gosta e essa tu não vai... Só deixa eu falar, então, aqui a cartada final, que não é a do Coringa, é a minha. Ele foi lançado pra mostrar que o Super NES podia fazer jogos similares ao do Sonic. Mostrar velocidade. Boa. Veja. Até fez um... E porque o jogo é veloz. É veloz. É rápido. Eu só joguei o primeiro. Mas é bem simples. Só tem um, Fuca. Ah, só tem um? Então tá. Sim. E aí, é muito massa, assim. Tu tem que jogar pra saber o que tem. Cara, assim, o jogo... Mas assim, é viciante, assim. Tu demora pra aprender a jogar. Mas quando tu aprende a jogar, cara, tu viu, tu jogou 60 pistas, assim. Ah, é um jogo super simples, que tu só vai pros lados com o monociclo. Só que, tipo, tu... Ah, deixa eu jogar isso aqui, não tem pra jogar. Sabe aquela coisa, assim, que tu... Tipo, se eles lançassem isso pra iPad hoje, meu Deus do céu. Meu Deus, com certeza. Saca, boa jogada. Assim. Boa visão de mercado, Fux. Saca, porque é um jogo super simples, que é só ir pro lado. Tá, eu caio royalties, hein? É. Ó, Rockstar North. E cara, assim, tu vê ele de lado como uma plataforma, e o que é o lance? Tu vai pra frente, no caso, e aí tu pula e dá uma manobra, e tu vai cada vez um pouquinho mais rápido, cada vez tu faz uma manobra. Aí, tipo, tu vai rampar... E aí tu vai ter uma rampa muito gigante, aí tu vai poder dar tipo 7,360 graus, assim, sabe? E aí quando tu cai, tu tá muito rápido, aí tu tem que ir indo assim. Quem joga sabe, quem eu acho que o Black Music vai conhecer isso aí. Não sei. Desafio. Ouvintes, inclusive você... Ai, eu não lembro o nome do rapaz, aquele do Paraguai que mandou um e-mail pra nós. Nós temos um ouvinte no Paraguai, meninas e limão, vejam só. Olha aí. Ah, como é que é o nome do... Ah, eu li o e-mail dele, eu não lembro o nome. Perdoe, irmão, não esquecer seu nome, mas... Olha aí, que é espanhol. Desafio todos os ouvintes JC Love, você que saca de todos os jogos. Eu quero saber se alguém conhece esse jogo. Quero ver nos comentários. Quem conhece o Unirated vai e dizer que esse jogo é muito bom, amo. Vai ganhar o selo Manjou Muito do Julie. Olha ali. Quero ver se nosso cosplay de Thor, Rodrigo Cimego, conhece esse jogo também. Ele deve conhecer, eu quero, cara. Quero ver. Cara, mas esse jogo aí, ó. Todo mundo, todas as pessoas que eu falei, eu jogava muito com meu irmão. E todas as pessoas que eu falei, assim, ao longo da minha vida, desse jogo, assim, perdidas, assim, teve a mesma extasiação que o Fuca. Meu Deus, esse jogo! Tipo, o cara não lembrava, guardou numa gavetinha muito secreta da mente, e quando lembrou, assim, abriu, saiu Flores. E esse é engraçado porque na época ele não era nem um jogo assim, tipo, ah, vamos tocar ou jogar Uniracers. Não. Não, tipo, e tu nem comentava com os amigos no bar, ah, joguei Uniracers na escola, joguei Uniracers. Não. Tu chegava e tu, vamos jogar. E tu jogava tipo, nós vamos falar pra ninguém. E a reclamação, não tem Uniracers, apesar de ser lançado pela Nintendo, desenvolvido pela DMA Software lá. Foi lançado pela Nintendo, não tem no Virtual Console, hein. Foi um dos primeiros jogos que eu procurei no Virtual Console. É o Infinite Fiquei Sadness, triste. Né? Infinite Sadness. Sadness. Melancholy, Julie Lee e Infinite Sadness. Então isso. E eu quero fazer minha menção honrosa a um dos melhores jogos de todos os tempos. O único jogo que de tempos em tempos me dá vontade de jogar fora Star Fox 64, que é Sim Farm. Valeu. Sim. Concordo. Claramente, Star Fox, eu tinha fita, zerava todo dia zerava. Se eu não zerasse por dia, meu dia não estava completo. Não, pra jogar Sim Farm, eu digitava C2 pontos, arquivo de programas, jogos, Sim Farm, e dava enter no DOS. Com certeza. E ele rodava. Eu tinha feito um ponto bat, daí eu fazia Sim Farm. Ah, tu tinha um batezinho. Ah, sim. Aí, quem lembrar disso aí, sim, que é das antigas. Agora a vó da Liz vai entrar de novo. Ali, é, vai... E ela vai chegar. Esses manjam, faziam ponto bat. Porra, ponto... Aí, a frente do DOS. Isso aí, então, a pessoas, espero que tenham gostado das nossas humilhações públicas aqui. E se forem jogar Sim Farm, por favor, plantem laranjas. Tenho certeza que Liz não vai se recuperar tão cedo dessas revelações bombásticas. Não, o jogo da Barbie. O jogo da Barbie. É o nome. Só pra deixar bem claro pra quem quer saber, tá? O nome é Barbie Supermodel, tá? Oh. Cara, não podia ficar melhor isso. Eu ia dizer. Não podia ficar melhor isso aí. Tá louco, não sabendo que podia ficar pior, ele foi lá e cagou em cima. Eu achei que fosse Barbie Super Adventures, assim, um nome mais normal, uma super moda. Não, cara, tipo, essa é a parte escura da minha infância, né? Aquela parte, sabe, lado negro da força, assim, o negócio foda. É a coisa que eu nunca fui, que eu nunca quis ser, que eu nunca gostei, que é tipo menininha, cor de rosa e tudo mais, embora eu até goste de os joguinhos que tem coisas cor-de-rosa, mas tipo, a supermodel da Barbie, tipo, meu Deus, cara, nada a ver comigo e eu adorava jogar esse jogo. É tipo a parte escura da tua vida que sai aqueles bichinhos do Heart of Darkness, sabe? Ah, é. Nossa, Heart of Darkness, é cara, bom pra caramba Deus. Esse jogo. Esse jogo é lindo, né? É lindo, mas é lindo demais, eu tava aí. Então tá, nunca achei que eu ia viver pro dia que eu ia ver uma Arlequina com uma arma do Mass Effect falando que gosta de Barbie. Olha, tá vendo? Olha ali. É verdade, viu só? Pior é eu, o cara com pelo no peito. É que ainda estou jogando Super Princess Peach. É, meu Playfire bombava. Playfire bombava. Quando o Playfire era bom, ainda tinha lá. Bombava, verdade. Playing Super Princess Peach e, sei lá, tiro. Call of Duty. Então tá. Meninas, Liz, Gegé, obrigado pela participação, né? Primeira vez juntas. Sim. Ouvintes, não esqueçam, não esqueçam, por favor, né? Ponham seus jogos underrated, que são muitos. Mas simplesmente ponham se vocês conhecem os jogos que a gente falou. E mais ainda, exponham suas vergonhas. Eu sei que os caras não vão expor. Eles são eles muito cagados. Ah, eles vão. Só mais faixa. Vai ganhar todo mundo, o selo manja muito, quem for. Selo manja muito. É sério, por favor, alguém tem alguma coisa pior que o meu da Barbie, sério. Alguém tem que... É. Quem tiver alguém... Quem expor seus jogos vergonhosos vai ganhar o selo Liz jogando Barbie. Liz jogando Barbie. Que no selo será Liz com o vestido rosinha e chiquinhas na cabeça. Isso. Olha aí, agora vai chover, gente, fazendo isso. É. Meu Deus, mas por favor, fale. Então tá, agradecemos também o Limão. Limão, obrigado pela sua... presença. Limão foi o que menos passou vergonha aqui, porque os jogos que ele disse eu gosto de todos. Então, né, não... Mas ainda tem muito tempo em ter vergonhas na vida, né, cara? Isso aí. Muito bem. Então tá. Então tá, gurizada. Obrigado, Julie, né? Obrigado de nada, Fuca. Obrigado, obrigado a você. Obrigado. Visitem minha casa. Sim. Então tá, até o próximo podcast. Gente, comentem, assinem, façam tudo que dá pra fazer nessa... Mandem vídeos vai. Dançando. É. Beijo. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.